ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Rádio Câmara, bom dia! Sexta-feira, 11 de setembro de 2015, em Brasília, 5 da manhã, começando mais um Brasil Caipira. Um bom dia a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Cuiabá e Rádio Câmara Bauru. Bom dia, meus amigos do sítio, chacras e fazenda. Bom dia a todos os trabalhadores brasileiros que estão no pé do eito nesse instante. E um bom dia a todos os ouvintes de rádio que acordaram para escutar uma boa cantiga. Parabéns aos aniversariantes do dia, do final de semana, em especial para o seu João Francisco Borges, que faz aniversário dia 13, domingo. Uma boa sexta-feira, um excelente final de semana a todos. E a partir de agora está liberado o telefone 6132-1717-34 para você ligar e pedir sua cantiga. E hoje é comemorado o Dia do Cerrado, o bioma reconhecido como a savana mais rica do mundo, que a capital federal é rodeada desse bioma, e portanto a nossa simples homenagem começando com a cantiga cantada por Vomir Batista e Aparício Ribeiro, Cerrado. Nosso cerrado tem lobo-guará, várzeas e brejos onde vive a saracura, jaguatirica, onça parda e tangará, rios e riachos cristalinos da Ceilá. Nosso cerrado história já contou, interessante e pitoresca do Sr. João. Grande sertão, veredas retratou o sertanejo com seu jeitão. Crenças e as belas paisagens desapareceram, não se vê mais aquele bem-te-vi pousado ali. Nosso cerrado tem a Juriti, tem o ipi roxo, amarelo e a sucupira, dentre as flores mais bonita do piqui, tem do folclore a dança do catira. Nosso cerrado é terra de cultura, tem medicinais pra curar o coração, tem cachoeira caindo das alturas, das nossas águas é o guardião. Viva Chapadas, berço das águas, o grande sertão, trilhas e picadas, repare o sabiá pousado aqui. Nosso cerrado tem a capital, onde a esperança habita o coração. Brasília é patrimônio universal, todos que a veem sentem grande emoção. Nosso cerrado das águas emendadas, o pôr do sol é o mais bonito que já vi. O céu de estrelas e de luas prateadas, tem nas veredas o buriti. E muito mais, tem curiós, bicudos e canários, prédios e gerais, aquele bem-te-vi pousado ali. Num passe de magia, põe-se a cantar, repare o sabiá pousado aqui. tem sua sinfonia pra nos mostrar. Viva o nosso cerrado, é preciso preservar tanta beleza. Rios, nascentes, fauna e flora, que riqueza. Desperta, Brasil, cuida do que é seu. Em Brasília, 5 horas e 5 minutos. Agora deixa eu mandar um bom dia, um abraço para os meus amigos do Rubão, da Embrapa Gado, que eu sei que está hora dessa agarrado, trabalhando, escutando umas modas. Um bom dia para o Carlinho Leiteiro, lá no Núcleo Rural Taquara. Bom dia para o Zé Eletricista no Café Centro e um bom dia para o Edu Carreiro lá nas Minas Gerais. E agora são 5 horas e 6 minutos e eu vou falar um cadinho com minha amiga Terezinha Braga. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bem. E você? Eu, como sempre, né? 100% caipira. Muito bem. O que você tá com vontade de escutar agorinha? Luiz, primeiro eu gostaria de desejar um bom dia, uma boa sexta-feira e um bom final de semana para todos os nossos irmãos caipira. Sim. Um beijo no coração de cada um e que Jesus continue nos abençoando, né, Luiz? Certo. É, eu gostaria de ouvir com Rolando Boldrin. Eu gosto muito do Rolando Boldrin, eu acho ele de uma sabedoria extraordinária. É, João Carreiro. Sim. Quero homenagear o meu amigo João Francisco Borges. Seu João é uma pessoa assim, fora do comum, né? Um homem muito sério, uma amizade muito sincera. Eu o conheci através de você, quando você gravava lá no Brasília Shopping, não era isso? Isso. Eu conheci lá o seu João e desde aquele dia nós nos tornamos amigos. E de toda a sua família, são pessoas íntegras. E eu quero desejar para ele um feliz aniversário, muita saúde, muita paz, muita harmonia em sua família. E são pessoas maravilhosas, Luiz. É, que ele, você já falou aí, né? O aniversário dele é domingo, dia 13. Um feliz aniversário, seu João. O senhor realmente é um grande amigo. Muito obrigada pela sua amizade. E quero oferecer essa música principalmente para homenagear também o seu nome, né, João? Apesar dele não ser Carreiro. Certo. Para toda a nossa família caipira, para o Oscar Neto, a dona Aide, seu Bento, para Maria Helena, o Ceará, para Leninha, para Laide, para Marlene, Geraldo Silva, Mercedes, o Severino Milanês, que também é um grande amigo. É, o Rosalino Capote, como é muita gente, Luiz, eu, um beijo no coração de cada um, para todos nossos irmãos caipira, essa moda que eu gosto muito. E até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda. Em Brasília, 5 e 8. Meu nome é João Carreiro, conhecido no lugar. Eu vou contar minha história pra vocês não duvidar. Já tô velho, tô cansado, já não posso carrear. Mas o galo quando morre deixa as penas por sinal. No tempo que eu fui carreiro, muita fico eu fazia. Com 12 juntas de boi, do cabeçalho até ali. João Carreiro era falado, conhecido em demasia. Quando ele entrava na vila, o povo todo sabia. Com as 12 juntas de boi, caminhava sossegado. O carro do João Carreiro tinha um cantar apaixonado. Distância de meia légua quando subiu o cerrado. Os dois cocão ringidor quase um dueto chorar. Pareia do cabeçalho, beija-flor e muzambim. pareia de boi de guia, Fortaleza e Caboquim. Na sobiga caminhava, Riachão e Riachim. Vamos embora sereno, pareia de passarinho. No riacho da Graúna, quando meu carro parava, os olhos de uma cabocla meu coração cutucava. Na porta lá da cidade, de novo por lá passava, os olhos dessa marvada de novo me provocava. Assim fiquei um tempão, 5 meses fiquei assim, eu com a receio dela e ela com medo de mim. Mas um dia criei coragem, falei com ela por fim. Essa cabocla chamava Corina, flor do alecrim. O alecrim não tem espinho e é danado pra cheirar. E mesmo não tendo espinho, o alecrim pode magoar. Corina, flor do alecrim, só soube me judiar. Me prometeu mil ventura e só me trouxe pena. Só tive um amor na vida, tristeza me veio dar. Fiquei meio aperreado, já não posso carrear. Já contei a minha história antes de outro contar. Onde meu carro passou, ficou raso por sinal. Em Brasília, 5 horas e 12 minutos. Agora a previsão do tempo para a região norte. Céu parcialmente nublado no Amapá, Roraima, Acre e Rondônia. E claro, a parcialmente nublado no Amazonas e Tocantins. Já no Pará, grande possibilidade de chuva. E agora vamos dar uma esticadinha em até a cidade de Bauru para a Módio Prusiar com meu amigo Nelson da Viola. Bom dia, seu Nelson. Oh, bom dia, Luiz Rocha. Tudo em paz aí? Tudo e com o senhor? Oh, tudo em paz, graças a Deus também. Difícil ligar aí, hein? É, mas eu tô sempre lembrando de vocês, que eu sei que não, é dificultoso. Eu tenho escutado, oh, obrigado. Eu tenho escutado, sim. E o que é que você separou aí pra nós escutar? Eu separei Flor Nativa com o Leôncio do Anel. Vou mandar pro Durval Leite, que se encontra hospitalizado, mas vamos pedir a Deus a sua recuperação rapidinha. E vou mandar para a esposa Ivone, os meus amigos, grandes amigos Suca e Miranda, mandar para o Bertolini, os amigos aí de Birigui, o Lorival de França, né? Isso. Tomé de Souza, a garotada tudo aí que eu tô sem listinha aqui. Então vai para todos vocês aí. Tá. Flor Nativa com Leôncio do Anel. Obrigado, com Deus, até segunda. Amém, se Deus quiser. Bom fim de semana pra todos aí. Seu também. Em Brasília, 5:13. Já não existe mais as vezes. eu vou embora pra bem distante. Levo somente recordação, uma saudade que invade a alma e faz chorar o meu coração. Ser tão amigo eu não esqueço, tua existência por mim passou. Hoje eu deixo em Brasília, 5 horas e 16 minutos. Agora a previsão do tempo para a região Nordeste. Céu parcialmente nublado no Maranhão. Céu claro a parcialmente nublado no Piauí e Ceará. E nublado com possibilidade de chuvas isoladas na Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Já no Rio Grande do Norte, o céu parcialmente nublado. 5h17, agora deixa eu falar um cadinho com meu amigo Armando. Bom dia, Armando. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom com o amigo? Tudo bem. Então tá bom, o que que você quer escutar? Quero escutar Alto Posto 13, muito... com Nicanor e Palmeri. Sim. Oh, é João Celeste Cantador. Vai pra quem? Vai pro Godoy, pro Brandão, pro Hélio e para todos que estiverem ouvindo a rádio, porque eu ainda não peguei o nome de todo mundo que oferece para mim, não. Tá bom, obrigado, bom final de semana para você. Igualmente. Tá. Em Brasília, 5h17. Foi aqui no mesmo Alto Posto 13 que encontrei você. Era madrugada, eu vinha de longe com meu carinhão. Eu te dei carona e o que se passou entre nós dois ficou espalhado ao longo das 300 léguas da nossa paixão. Comigo abraçado, você me dizia que queria um lar. Te deixei naquela cidade distante e te prometi: quando voltaria, eu te levaria comigo morar. Mas infelizmente, hoje como sempre, te encontrei aqui. Alto Posto 13, sucursal do amor, onde a aventura que a gente procura tem final de dor. Alto Posto 13, luz da rodovia, ponto de prazer. Do caminhoneiro que de longe chega para descansar. Foi aqui que um dia, força da estrada, eu tentei te erguer e te dar em troca essa vida triste, o calor de um lar. Mas quem tem o vício de pecar não fica sem se rastejar. E você de novo veio nesse posto se arrastar no chão. Não quis o meu nome, não quis o conforto que te ofereci. Pra rodar na vida como vai rodando o meu caminhão. Alto Posto 13, sucursal do amor, onde a aventura que a gente procura tem final de dor. Música. Em Brasília, 5 horas e 21 minutos. E agora vamos para a região sul. Céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 5h21, e agora deixa eu falar com minha amiga Leonilde Siqueira. Bom dia, Leonilde. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bom, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Tudo maravilha, né? Então tá bom. Hoje eu quero mandar só um abração pro seu João Francisco Borges, que realmente é uma pessoa incrível, uma pessoa idônea. Gosto muito do seu João, da dona Val, é uma amizade, assim, pra valer. Então, que Deus dê a ele muita saúde, muita paz, muitas alegrias, e que ele continue sendo essa pessoa incrível, humilde, maravilhosa, tá bom? Uhum. E Deus sabe o que ele precisa e providencie tudinho pra ele. Aí nós vamos ouvir as três maravilhas do mundo com as irmãs Galvão, que é Deus, a família e os amigos, né? Sim. Essas três maravilhas são ótimas. Não é bem isso na música, mas esse eu acho que pra mim é fundamental. Certo. Então, um abração pro Fernando, pro Bibiano, pra você, pra Chica, pro Victor, pro professor Antônio Vitor, né? Que sumiu, a gente não tem mais notícia dele. E o seu Nelson da Viola, lá em Bauru, o Lorival de França, minha amiga Lindalva em Ubatuba. A minha amiga Maria Rosa Serra, no Mato Grosso, né? Se ela estiver ouvindo lá em Cuiabá. Enfim, para toda a nossa família caipira, um abraço grande, tudo de bom. E domingo a gente vai estar lá no parque, vai ter um encontro, assim, só para... Botar a prosa em dia. Botar a prosa em dia. Falar mal da vida alheia, tá bom? Certo. Tá bom. Com Deus. Fica com Deus, um beijo grande, bom final de semana a todos. Você tchau. Também, tchau. Em Brasília, 5h23. As maravilhas que eu vi no mundo foram escola. Ayrton Senna na pista, no campo Pelé na bola. Já vi um pinho chorar, tinha um carreiro na viola. Já vi um botão de rosa no jardim desabrochando. Vi um bando de beija-flores que no ar passou voando. Também vi nossa moeda no Brasil se levantando. Um dia da minha rua eu vi o sol e a lua, os dois no céu se cruzando. As maravilhas que eu vi no mundo foram escola. Ayrton Senna na pista, no campo Pelé na bola. Já vi um pinho chorar, tinha um carreiro na viola. Eu já vi o Pantanal, o jardim do meu sertão. Eu já vi lá em Barretos a grande festa do peão. Revoada de andorinhas numa tarde de verão. Já vi outra maravilha no dia em que vi Brasília brotando em nosso chão. As maravilhas que eu vi no mundo foram escola. Ayrton Senna na pista, no campo Pelé na bola. Já vi um pinho chorar, tinha um carreiro na viola. Já vi o homem na lua, um sonho que aconteceu. E o metrô subterrâneo tanto nos favoreceu. Vi meu país campeão todas as vezes que venceu. Eu já vi belezas mil rodando este Brasil, abençoado por Deus. As maravilhas que eu vi no mundo foram escola. Ayrton Senna na pista, no campo Pelé na bola. Já vi um pinho chorar, tinha um carreiro na viola. Em Brasília, 5 horas e 25 minutos. Agora vamos para a previsão do tempo na região sudeste. Céu encoberto a nublado com pancadas de chuva em Minas Gerais e parcialmente nublado a nublado com chuva no Espírito Santo e de nublado a encoberto com pancada de chuvas e trovoadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. 5h25, agora deixa eu falar com um dos caboclos que mais trabalha de noite que eu já vi. Meu amigo Vardinho. Bom dia, Vardinho. Bom dia, Luiz. Você tá bom? Tô bom. Garrado, como sempre? Tô aqui no batidão, rapaz. Eita, domingo tá... Eu tô aqui na empresa aqui daqui um pouquinho, tô saindo voado aqui. Tá certo que São Cristóvão acompanha você. Amém. Domingo, se Deus quiser, eu tô tranquilo. Tá bom. E o que você quer escutar agorinha? Luiz, em primeiro lugar, viu como é que tá o Valdeci? Não tá muito. Hoje tava marcado para outra cirurgia, não sei se vai acontecer de hoje para amanhã. Tá no hospital. Entrega nas mãos de Deus, né? Deus que viu os passos dele, que ajuda, que ele melhora, né? Certo. Então, eu posso fazer igual o seu Wesley de esquerda, de mulher também? Pode. Então, Luiz, eu vou mandar um abraço para você, a Dona Francisca, seus familiares, todo mundo aí. Um abraço pro pessoal de Cuiabá, pro pessoal de Bauru, hein? Uhum. Nerso, o Leocádio, essa pessoa lá, todo mundo lá, o Lorival de França lá, um abraço pra ele, mandar um abraço pro Bariguete, pro Jean, meu filho, minha esposa Terezinha, pra Dona Maria Onísio, um abraço. Esse é o seu Francisco Borges, é? É, que vai fazer aniversário domingo. Mandar um abraço pra ele aí também, né? Uhum. Que ele tem um bom aniversário pra ele, feliz aniversário e parabéns, Deus dá muitos anos de vida pra ele aí. E pra o seu Eric Mesquita, pra o Inácio, Junaí, Josimar de Kenji, Marlene, seu Geraldo Silva, Adelaide, Maria Rita, pro Maria Helena, Ceará, Dona Terezinha, que passou por aí, pro todo mundo já falou também, para o seu Tomé de Souza, esposa dele, para o seu Geraldo Paranoia e Dona Vani, para o Zé Serra, Dona Nilza Coutinho, Dona Santina, Dona Terezinha Prima, e para o Bibiana e o Fernando, para a Manu, mandar um abraço para ela, para o Linco e o pai dele, a mãe dele lá, um abraço para todos. E o Francisco Lito também, um abraço. A Cláudia de Formosa, a Laide, as duas Laide, né? Um abraço para elas. Dona Leonilde, que acabou de falar aí também, um abraço para todos. Luiz, desculpa a perturbação aí. Um bom final de semana para você e toda a família sua. E fique com Deus. Um bom abraço para toda a família caipira aí. Obrigado, para o senhor também. Em Brasília, 5h28. Aquele que você deixou bem ao relento na beira da estrada. Eu sou a voz que ainda resta ao mundo. Sou a semente por ele plantada sobre a mansa que corta o espaço. Estrela d'alva, brilho da madrugada. Eu sou a chama, o sol e o mormaço. Eu sou tudo e não sou nada. Eu sou a voz que atravessa o tempo. Eu sou a paz que mostra a razão. Eu sou o sangue do frasco divino. Eu sou o corpo que chamam de pão. Eu sou a vida em todas as mensagens. Eu sou a luz na escuridão. Sou a palavra que chega e penetra e faz morar em teu essência divina do mundo, onipotente do Pai universal. Eu sou o rei da coroa de espinho, foi coroado pra tirar o teu mal. Eu sou o eterno presente de Deus, verdade pura aqui natural. Eu sou a essência divina do mundo, filho verdade em todos os princípios, sou o caminho que a todos conduz. Eu sou a longa estrada sem fim, encruzilhada em forma de cruz. Levo o amor ao esquadrante da terra, o amor puro que a todos seduz. Eu sou o filho do dono do mundo, o Salvador, eu me chamo Jesus. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara FM. A sintonia do cidadão. Rádio Câmara, a sintonia dos vários talentos. Em Brasília, 5 horas e 34 minutos. Agora a previsão do tempo aqui para nossa região centro-oeste. Céu nublado a encoberto com pancada de chuvas e trovoadas isoladas no Mato Grosso do Sul e Goiás. E parcialmente nublado com névoa seca no Distrito Federal. Agora são 5h35 e eu vou falar com minha amiga Laíde Soares em Sobradinho. Bom dia, Laíde. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo em paz. Como é que tá aí no sítio? Tá bem, tá vendo de chuva, né, Luiz? É, aí choveu um tiquinho ou qual? Não, choveu. De terça pra quarta, deu uma chuva muito boa. Tomara que repita. Tá precisando Tomara repetir, tá né? Tá precisando, né? Tá certo. E o que você quer ouvir? Bom, uma música bem dolorida com o Mestre Andrade, né? Caboclo Arrependido. Essa é de fazer sair água do zóio, né? Realmente. E pra quem se recomenda? Pra todos que ofereceram música pra eu de manhã, agora pela manhã. Também ofereço pra todas as duas Tereza, pra Sará Laíde, pros meus amigos conterrâneos goianos, pro seu Fulô, seu Severino Milanese, pessoal de Cuiabá, de São Paulo, todos que gostam da música sertaneja e para a torcida corintiana. Tem motivo, mas agora diminuiu, hein? Pois é, tá perigoso, né? Mas tá bom. Olha, por falar nisso, o Fluminense, a gente na vida é cheio de projeto, né? A gente começou querendo ser campeão, depois mudamos de ideia, queria ficar no G4, agora estamos querendo o G10, depois queremos ficar no 16. É assim mesmo. É isso aí, cada dia é um dia, né? É, obrigado, bom final de semana. E ofereço para o seu aniversariante, o João Francisco, que ele tenha muita paz, muita saúde, tá? Tá bom. Um abraço para ele e a família. Tá bom, com Deus. E ofereço para o meu esposo Bento, né? Ah, muito bem. Então tá bom. Com Deus, até a segunda. Até a segunda. Em Brasília, 5h37. Eu era feliz lá na roça, morava numa paioça, tinha de tudo que é bom. Minha mulher, que beleza, que se chamava Tereza, dona do meu coração. Minha filha Terezinha, que era tão bonitinha, era minha distração. Tinha porco no chiqueiro e tinha lá no porteiro meu cavalo alazão. Também tinha um canaviar e por detrás de um bananá plantava arroz, milho e feijão. As duas vacas leiteiras, mimosa e a faceira, eram mansas de coçar. Nós tinha queijo, coalhada, nossa vida era forgada, viviam os três a cantar. Tereza não tinha ciúme, não me fazia queixume, não sabia me amolar. Era melhor das mulheres e a sua boca de mel, e eu nunca enjoei de beijar. Terezinha, minha filha, só vendo que maravilha, gostava de trabalhar. E apesar da pouca idade, já tinha capacidade em pé para cozinhar. E assim, bem de tardinha, pegava minha violinha, me pedia para cantar. Fazia Tereza vinha arrastada pela mão, em nós em dueto cantava o luar do sertão. Era assim que eu vivia, 6 anos de maravilha nesse real paraíso. Mas não sei por que razão, virei o coração e perdi o juízo. Foi numa festa de novena que eu vi uma morena de feitiço no oiá. Já fiquei descontrolado, assim como enfeitiçado, comecei a te namorar. Depois da novena, o leilão, tinha fogueira, rojão. Mais tarde teve dança. Eu entrei nesse samba com uma ideia muito bamba, tal e qual uma criança. O meu alazão, coitado, lá no pau tava amarrado, de certo, passando fome. Mas como eu tava embebedado, tava assim meio trespassado, já não era o mesmo homem. Fui dançar com a tal morena, que se chamava Iracema, e nós dois se apaixonou. E às 3 da madrugada nós fizemos a retirada no alazão marchador. E lá para outras dobradas construí nova morada ao lado de Iracema. Mas o amor acabou de repente. A vida era tão diferente que nada pagava a pena. Iracema era vaidosa, esquisita, muito prosa, nossos dão não combinou. E depois de muitas brigas, nós dois se separou. Iracema na cidade, na Vila da Liberdade, uma mundana qualquer, já tinha perdido o pudor, fingindo me ter amor, era mais ruim das mulheres. Eu tinha uma economia, na marvada boemia botei fora meus trocados. Foi quando então eu notei o passo errado que dei, fiquei no mundo jogado. E quando eu fiquei nesse estado, barbudo, sujo, esfarrapado, foi quando então ideei voltar de novo pra roça, rever a minha paioça e as joias que lá deixei. Já fazia uns 5 anos que eu tava se invadiando quando ideei de voltar. E ao chegar lá na roça, já não vi mais a paioça, era tudo um taperá. Lá pro lado do chiqueiro, vi uns ossos no terreiro, era o resto dos leitão. Não vi mais os pés de cana e nem um pé de banana. Tava tão triste o sertão. Fiquei aqui assim chorando, desesperado, quando um estranho chegou. E morrendo de tristeza, lhe perguntei por Teresa. Ele então me falou: eu não sei quem é o senhor, mas é com muita dor que eu vou lhe responder. Dona Teresa, coitada, viu sua filha adoentada e depois viu ela morrer. A criança, coitadinha, que chamava Terezinha, que seu pai lhe abandonou. A pobrezinha chorava e pro papai perguntava, e chamando o papai se acabou. Dona Teresa ficou louca, nunca mais calou a boca clamando a sua filhinha. Depois de 2 semanas voltei aqui na Chopana, tava morta nesse dia. Até chorei nesse dia por ver tanta covardia de um cabra sem coração. A mulher abraçou a viola e morreu naquela hora, na mais triste judiação. As 2 vacas leiteiras que mugiam a noite inteira morreram pouco depois. Acabou o bananá, sumiu tudo o canaviá, sumiu na terra o arroz. De tudo que era, só resta essa tapera para uma recordação. E do covarde eu não sei, pois nunca mais avistei o cabra sem coração. Enquanto o estranho falava, minhas lágrimas pingavam dos meus olhos sem cessar. Depois o estranho foi embora e eu saí pro mundo afora caminhando sem parar. E hoje por esse mundo eu sou mesmo um vagabundo da vida desiludido. Por tudo eu sou odiado, tô pagando meus pecados, chorando e arrependido. Em Brasília, 5 horas e 43 minutos. Agora eu mando um bom dia, um abraço a todos os padeiros que estão na labuta, a todos os salgadeiros. E você que tá no pé do eito, que às 6 horas vai para casa, vai arrumando seus guardados aí para deixar tudo arrumado. E você que às 6 em ponto tem que sair para mais um dia de peleja, começa a se aluir aí, senão você se atrasa. E agora deixa eu falar um cadinho com minha amiga Nete. Bom dia, Nete. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem também. Escuta, o que você separou para escutar e para quem você quer ofertar? É, cada qual tem seu valor. Eu esqueci o nome do que ele falou, quem canta aí. Daqui a pouco eu falo. Tá, aí eu vou oferecer pro meu esposo Lindomar, pro Marqueli, pro Geraldo Silva, Maria Helena e o Ceará, André Luiz em Samambaia, Inácio, Rosalino Capote, Mercedes, Dilano, Rosa Caetano em Maranhão, Leonido Siqueira, João Borges, Severino Milanês, Alceu Aguiar, Rejane, Juarez em Braslândia, Godói, Carlinhos, Terezinha Primo, Terezinha Braga, Manuel Pedro, para os meninos aí que atendeu o telefone, para você e para todos que gostarem da música. E quem vai cantar a música é Juliane Jardel. Fica com Deus, até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Em Brasília, 5h44. Este mundo é mesmo assim, cada qual tem seu valor, amigo. O silêncio é meu amigo, a saudade é minha amada. Casa é o mundo, minha vida é nas estradas. Minha cama sem colchão, minhas noites mal sonhadas. Também sou filho de Deus, mas o mundo me escolheu pra fazer parte do nada. Quem ganhou tudo que dei, mora em um reinado em flor. Em carinho afeto e um verdadeiro amor. Dorme em um colchão de molas como um anjo encantador. É como diz o ditado, seja certo ou errado, cada qual tem seu valor. Cada qual vale o que tem, quem não tem não vale nada. Certo, ou se a vida é errada. Quem planta muda de rosa, colhe rosas perfumadas. Plantei flores em meu caminho, hoje colho os espinhos pra ferir minha jornada. Em Brasília, 5 horas e 47 minutos. Agora eu quero abraçar todos os taxistas, meus amigos lá do aeroporto, o Benedito, o Marcelo taxista, o Donizete taxista, que fica lá no Marcelo taxista, e tem um Donizete taxista, meu companheiro, que me deu um corte de pano, uma fazenda, para modo de eu fazer uma calça de algodão. Tem uns 20 anos, não cava de jeito nenhum. Bom dia para vocês, tudinho. São 5 horas e 48 minutos. E agora eu vou falar com meu amigo Josimar. Bom dia, Josimar. Bom dia, seu Luiz. Tudo bom, com o amigo? Tudo bem. Tudo bom. E aí, tá preparado? Preparado. Sempre. Estamos na posição 9. Acho que quando for assado de domingo, nós estamos lá para as 14. Tá boa demais. Tá bom. Como aniversário do seu Francisco Borges domingo, vamos mandar aí o sítio do coqueiro para ele. Certo. Obrigado pela opinião. E mandar para os demais que estão todos fazendo aniversário no meio da semana, no final do mês, que todos tenham uma boa sexta-feira, seu Luiz. Você e sua família também. Obrigado, até segunda. Se Deus quiser, seu Luiz. Em Brasília, 5h49. Esta moda me faz recordar meu tempo de criança. Lembranças inesquecíveis da beleza exuberante do lugar onde vivi com a minha família. Em harmonia com a mãe natureza, tirando dela apenas o necessário para nossa sobrevivência. E zelando com carinho de tudo aquilo que hoje infelizmente está sendo destruído e que talvez futuramente existirá somente em nossas lembranças. Onde eu morava existe um ribeirão. Tinha peixe de montão numa encosta de Taboa. De madrugada, antes de sair o sol, com a vara e anzol, meu pai ia pra lagoa. Minha mãezinha levantava animada e tratava da porcada lá no fundo do quintal. Daí a pouco papai chegava contente para pegar no batente, cuidar do nosso arrozal. De tardezinha ouvia a cachorrada numa zoeira danada lá no alto do espigão. Meu pai pegava a espingarda carregada em um tronco pendurada, levava mais munição. Dentro do mato via a caça acuada que deitava na fumaça com um tiro bem certeiro. E num estrado amarrado com cipó, ele arrastava o bicho até chegar no terreiro. Depois de um tempo, com tempero na gamela, o catito na panela cheirava o casarão. A cachaçinha misturada com limão, pra tirar gosto o peixe pescado no ribeirão. De tardezinha ouvia a cachorrada numa zoeira danada lá no alto do espigão. Meu pai pegava a espingarda carregada em um tronco pendurada, levava mais munição. Dentro do mato via a caça acuada que deitava na fumaça com um tiro bem certeiro. E no estrado, amarrado com cipó, ele arrastava o bicho até chegar no terreiro. Depois de um tempo, com tempero na gamela, o catito na panela cheirava o casarão. A cachaçinha misturada com limão, pra tirar gosto o peixe pescado no ribeirão. Em Brasília, 5 horas e 53 minutos, acabamos de ouvir com Paulo Lini, Patriota, O Sítio dos Coqueiros, uma das preferidas do seu João Francisco Borges. E agora nós precisamos fazer uns ajustamentos por aqui. Daqui a pouco a gente libera o telefone para você ligar e pedir sua cantiga. 61-3216-1734. Enquanto isso, vamos escutar com Tião do Carro e Odilon, Puro Caboclo. Eu fecho os olhos, estou vendo num banquinho de madeira o meu velho pai sentado bem pertinho da soleira. A porta da casa grande junto à estrada boiadeira. Saudade não é doença, mas é uma dor feiticeira. Se eu pudesse voltar lá pra de perto eu reprisar muita cena verdadeira. Ver um peão contando gado na passagem da porteira, um berrante repicando, que saudade matadeira. O madrinha vai na frente, o culatra na rabeira. Se algum mestre se escapa, pra um peão é brincadeira. O caboclo é traquejado e traz o bicho arrastado no chinchão da barrigueira. Quando chega o mês de agosto, no céu faz fumaceira, as maritacas gritando, faz o ninho na paineira. As abelhas formam enxame, passa fazendo zoeira. E o caboclo bate a lata, cheirando a erva cideira. Pega elas com a mão, guarda tudo no caixão, na sombra da goiabeira. Quando chega a tardezinha, lá no alto da pedreira, o lamento do sem fim na copada da figueira. A noite bate um monjolo no peito da cachoeira. O urutau grita na serra, faz eco na ribanceira. Caboclo faz uma prece, depois tranquilo adormece ao lado da companheira. Rádio Câmara, a sintonia da democracia. Rádio Câmara, a sintonia dos vários talentos. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão a partir da Rádio Câmara, diretamente da Câmara dos Deputados, em Brasília. Em Brasília, 6 horas em ponto. Alô, Mato Grosso, bom dia, Cuiabá, bom dia a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Bauru e Rádio Câmara Cuiabá. De onde você estiver escutando nós, quiser pedir uma cantiga do seu agrado, é só ligar 61-3216-1734. Como faz agora, como quem diz a professora Silvânia, minha amiguinha Maria Eunísia. Bom dia, Maria Eunísia. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom com você? Tá bom, graças a Deus, tá caminhando tudo como Deus manda. Tá bom. Antes de falar de cantiga, o que, que você quer agradecer? Eu quero agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso que Ele está nos concedendo, por mais essa semana, né, Luiz Rocha? Está terminando. E que Deus abençoe todos os seus filhos que estão precisando de bênção, de ajuda, de saúde, de felicidade, né, Luiz Rocha? Isso. Que Deus abençoe seu irmão, que dê a ele o que ele merecer, que seja feita a vontade de Deus, porque nunca é feita a nós. Certo. E para quem você manda a cantiga? Olha, Luiz Rocha, essa cantiga vai para minha netinha, que está aqui comigo, que ela tem 12 aninhos, e a grudadinha em mim aqui, que já está chorando, por causa que eu vou viajar. Certo. E também quero oferecer para o aniversariante de domingo. Seu João Francisco Borges. E quero mandar para minha querida amiga Silvana, que Deus fortaleça ela sempre. E para o seu Vardir. Seu Vardir, muito, muito, muito obrigado. Nossa Senhora, o que o senhor fez por mim, o Luiz Rocha. Nossa, eu sou muito grata a você. Viu, Luiz Rocha? Consegui todo o remédio que eu precisava. Tá bom. Meus amigos lá da minha ginástica, foi antes de ontem, juntou lá. Meu Deus do céu, eu nunca pensei. E eu nem falei nada assim, falei só para uma amiga minha, né? Eu tava conseguindo esse negócio. Ganhei até mais do que eu pedi, viu? Tá Nossa certo. Nossa Senhora. Hein, deixa eu falar para você. Aí vai pra minha amiguinha, né? Vai pra Nete, vai pra Dona Leonilde, vai pra Terezinha Braga, Terezinha Prima, vai pra todos que estão ouvindo essa música, e pra Mercedes, e eu quero fazer um pedido pra você, Luiz Rocha. Ó, deixa eu lhe pedir. Dia 26 é o aniversário do meu filho. Eu não estou aqui. Mas se você se lembrar, manda um bom dia pra ele, e bota uma música, aquela música que ele gosta muito, Franguinho na Panela. Como é o nome do seu filho? Batman. Batman? Batman. Tá bom. Porque não adianta eu dar o nome dele, que é, certo. Todo mundo só conhece ele por Batman. Combinado, com Deus, boa viagem. Tá jóia, obrigado. Domingo, hora 10, já tô no caminho. Se Deus quiser, Deus te acompanhe. Se Deus quiser, amém. Luiz Rocha, um abraço pra você. Muito obrigado pela sua atenção. Um abração pro Bibiano, pro Fernando e pra Malu, tá bom? Tá bom. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Em Brasília, 6:03. Eu daria tudo que tivesse pra voltar aos tempos de criança. Eu não sei por que a gente cresce. Se não sai da gente esta lembrança, aos domingos pisa na matriz, na cidadezinha onde nasci. Thank you. carnaval. Onde andará Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada, quantas travessuras eu fazia. Calçada, eu era feliz e não sabia. Brasília, 6 horas e 7 minutos, acabamos de ouvir Dino Franco e Moraí, Meus Tempos de Criança. E agora a próxima cantiga, só depois que eu prosear com meu amigo Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Joia, graças a Deus. E vocês aí? Tudo bem. Então aproveita logo para quem você quer mandar o seu bom dia, depois fala da moda. Eu quero mandar um bom dia, um grande abraço, muito especial para o nosso amigo João Francisco Borges, pessoa que eu admiro demais, gosto de trocar umas ideias com ele de vez em quando, se bem que faz tempo que a gente não proseia. Estou com saudade, seu João, hora dessa, precisamos trocar aí uns telefonemas, viu? Quero que o senhor aproveite o dia, aproveite sua vida, que é muito boa, com a dona Val, sua família, que é muito unida. Eu de coração desejo ao senhor realmente muita felicidade, viu, seu João? E quero estender aí um bom dia, um bom fim de semana para o Sebastião de Planaltina, que ontem falou pela primeira vez, né, Luiz? Foi. Espero que ele consiga mais vezes. Quero mandar um bom dia também para o Josimar, Maria Onísia, que acabou de falar aí, a Santino, Tomé, o seu Geraldo e Avani, Severina, Nete, Marquelise, Isaías Rocha, Terezinha Braga Fulô, a Mercedes, a Carmen, a Maria Pinheiro, seu Zé Macara, Gersina e o Lincoln, Newton de Castro, Tioco, Hélio de Mesquita, Teodora. E se você quiser aparecer lá mais tarde um pouquinho, Galego hoje vai fazer o café e levar o biscoito, viu? Vou lá. Tá bom? Tá bom. A música, eu espero que o seu João goste e os demais que estão na escuta. É um cateretê muito bonito, gravado por Tião Carreiro e Paraíso em 1981, de Jesus Belmiro, Carminha e Paraíso, Sombra do Desengano, Luiz. Até mais tarde. Inté. Em Brasília, 6:09. Olhando o sol descambando na ladeira do poente, dei um balanço na vida, suspirei profundamente. Fechei os olhos e vi na tela da minha mente o meu passado voando e chegando ao presente, trazendo a felicidade que no avanço da idade que me ficou tão ausente. as pessoas queridas, de quem eu sinto saudade, de parentes e amigos que foram pra eternidade. E os amores que tive, e vi com mais claridade a mulher da minha vida, que um dia amei de verdade. Novamente fui feliz por rever tudo que fiz na infância e na mocidade. Prantos de alegria, senti meu rosto molhado e vi sumindo da mente as lembranças do passado. Me vi no triste presente, onde vivo amargurado, sem ter alguém para amar, sem ser por alguém amado. Os golpes da ingratidão deixaram meu coração para sempre estraçalhado. Tenho mais esperança de rever meu ex-amor. Em todo lugar que passo, só vejo estrada sem flor. E a sombra do desengano me segue por onde for. Já não parti deste mundo, porque sou um cantador. A viola é minha defesa, com ela espanto a tristeza e alivio a minha dor. Em Brasília, 6 horas e 13 minutos, e agora eu vou falar de um assunto para quem não for viajar nesse final de semana, é uma boa pedida. Exposição comemorativa ao Dia do Cerrado. Hoje é comemorado o Dia do Cerrado, o bioma reconhecido como a savana mais rica do mundo. Para celebrar a data, a Embrapa Cerrados e o Shopping Conjunto Nacional estão realizando até domingo, dia 13 de setembro, a exposição Cerrado Vivo. Os visitantes poderão conhecer elementos da fauna e flora do Cerrado. E quem vai nos trazer mais informações sobre a exposição é a pesquisadora da Embrapa Cerrado, Araci Alonso. Araci, bom dia! Bom dia! Prazer falar com você! Opa, igualmente! Araci, o que que os visitantes poderão espiar nessa exposição que está acontecendo sobre o nosso Cerrado? Olha, eles vão poder espiar muita coisa bonita do nosso bioma, viu? É, eles vão ter para ver uma coleção muito bonita de rochas aqui do Cerrado. E essas rochas, elas estão sendo muito pesquisadas, né? Uma tecnologia chamada rochagem. E é uma coisa que vai ser muito bom para a agricultura do Brasil, né? É, eles também vão poder ver elementos da flora, como sementes, frutos, tudo e mudas de plantas nativas, onde a Embrapa também desenvolve pesquisa, né? Sobre elementos da fauna, tem uma coleção muito bonita de insetos, né? E muitos deles são polinizadores, e outros comem outros insetos, praga da agricultura. Isso também é muito bom para o nosso Brasil, né? Sim. E também tem mandioca vermelha para olhar, amarela, sim, e tem o maracujá pérola do Cerrado, que é uma novidade muito boa aí para o Brasil, né? E também alguns cheirinhos de plantas aromáticas, né? Do bioma cerrado também. E também um jogo chamado Desafio do Cerrado, que estimula a educação para a conservação e preservação das matas dos nossos rios do Cerrado. Certo. E qual o horário de visitação? Então, hoje nós estaremos lá das 10 às 18 horas, sábado também das 10 às 18 horas e domingo das 14 às 18 horas. Certo. E por trás de toda essa beleza que vai ser mostrada, tem também alguma palestra no sentido de orientar as pessoas quanto à preservação do bioma do Cerrado? Sim, sim. Nós temos hoje uma palestra agendada para as 9h30 com uma escola, né, que está, os alunos estarão chegando, né, mais ou menos a essa hora, e uma outra em torno das 14 horas, tá? Mas aí precisaria ter o agendamento. Certo. Né? Então, a gente vai estar falando sobre a importância do Cerrado, o quanto que ele é importante para o Brasil, para o mundo, para a sociedade brasileira e algumas coisas que a nossa Embrapa faz, né, para a sociedade, dentro da sua missão, que é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura brasileira em benefício da nossa sociedade. Então, com essa alegria toda que você transmite ao falar, aproveita e convida o povo que está nos ouvindo para comparecer. Sim, senhor. Então, estejam todos convidados para vir para um espaço de popularização de ciência e tecnologia da Embrapa, né? Dentro do Conjunto Nacional, com a parceria também, com o apoio de alguns educandos da UNB, que ajudarão no jogo, né? Uhum. E do pessoal da Profama, que é da Associação dos Agricultores Familiares e Produtores de Maracujá aqui do Pipiripau. Estaremos lá aguardando vocês. Muito bem, que lote lá de gente para conhecer mais sobre o Cerrado. Uhum. E foi um prazer falar com você, até outro dia. Igualmente, venha lá também, viu? Viu, bom final de semana. Maria. Igualmente, meu querido, um abraço a todos. Outro. Tchau. Em Brasília, 6h18, e agora eu vou falar com meu amigo Maringuete. Bom dia, Maringuete. Bom dia, meu amigo Luiz Rocha, saudações tricolores. Saudações tricolores desbotadas, tudo bem com você? Mas ainda pode ser campeão da Copa do Brasil, hein? Ainda pode. Pode, é verdade. E quem você quer abraçar e que cantiga você quer ouvir? Rapaz, eu sei, essa pessoa que deu entrevista aí, muito simpática, um abraço pra ela também. Araci Alonso. Araci Alonso, muito simpático, gostei da entrevista aí. Certo. E se eu tivesse dinheiro, eu ia investir no Cerrado, frutos do Cerrado. Certo. Mas é, como eu não tenho, e mesmo sem visão, eu faria isso, né? Certo. Mas eu quero um abraço à minha amiga corintiana, a Laíde Soares. Laíde Sobradinho. Laíde Luziária. A Marlene, né? Geraldo Silva, né? Meu amigo Geraldo também aqui. Geraldo e Dona Vani. Professora Silvânia, né? Seu Joaquim do Café Sem Troco. Eu peço a turma toda do Café Sem Troco, né? E eu fiquei muito satisfeito ontem com a participação da Dona Gestina, né? Mãe do Lincoln, né? E um abração pra ela, gostei muito da participação dela. Um abraço pra Dona Justina e o Lincoln Macário também, o seu Zé Macário, né? A minha amiga Manu, meu amigo Oscar Neto, Dona Edis e sua sobrinha, esqueci o nome dela agora, não sei se é Larissa, parece. Um abração pra ela. Ao meu amigo Walter Van Pereira, minha amiga Lúcia, Vera Lúcia, que eu nunca mais dei uma brulô pra ela lá no Gama, né? E Lucivaldo também está sumido, Rosa Caetano, a Leonice Siqueira, Teodora, Vardinha, também a de Souza, Santina, a sua esposa também, a Hilda, né? Marilma. Marilma, né? Marilma. É, né? E pessoal de Cuiabá, João Benedito, Lourival de França, o pessoal de Bauru, Leocádio, Açúcar, esse pessoal aí, a toda que eu não conheço. E o resto é o meu amigo Oscar Neto, eu já falei, né? O Adelaide, Maria Rita, Maria Helena, do Ceará, o Rei do Moca. O Rei do Moca, você sabe, né? É o Zé Serra. Zé Serra e... E a Neuza. E a Deus, e a Divina Serra, e a Mete, Janete. Essa turma toda aí, você que não fala, seu João, um abração, seu João. Muito tempo também que eu não falo com o seu João, uma grande figura, tem que falar um abraço. O de lá, o meu amigo Sweet Bear, o rodoviário, e todos os rodoviários, o Sweet Bear, o rodoviário, e Isaac também, que é outro rodoviário, os taxistas, turma toda aí. Aquele abraço aí, vamos, você... Aí, ó, eu torci muito pro Raposo, mas deu certo, viu, Oscar? Mas esse urubu é terrível, né? Tá certo. Um abraço aí. Outro. Até Luiz, segunda. Obrigado. Bom final de semana pra todos aí. Pra você também. Com valeu. Deus. Falou. Em Brasília, 6h21. Ao cair da noite, orgulhosa e calma, me invade a alma, uma dor sem fim, porque a noite traz um desejo a mais que levou. Eu não sei o que faço na vida pra esquecer esta pobre mulher que nas trevas da noite vive sem saber o amor que quer. Esta recordação, eu também fui um desejo amar de uma dama da escuridão. Eu não sei o que faço na vida pra esquecer esta pobre mulher que nas trevas da noite vive sem saber o amor que quer. Esta recordação, eu também fui um desejo amar de uma dama da escuridão. Em Brasília, 6 horas e 25 minutos. Lembrando a todos que este ano o Encontro dos Amigos do Brasil Caipira vai acontecer dia 25 de outubro no Clube das CAD, domingo, das 10 às 6 da tarde. A partir da semana que vem vou informar para vocês, tintim por tintim, como chegar lá, de onde vai sair o ônibus da rodoviária do plano piloto para lá e de mais informações que vocês vão precisar. E agora deixa eu falar com minha amiga Neuza Coutinho. Bom dia, Neuza. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem, sua família tá boa? Tudo na paz de Deus. Ai, graças a Deus, né? Isso aí, né? E o Zé já fez o café? Já bebi, tá bom o cafézinho dele. Hoje você falou mais mansa, então o café ele acertou, né? É, hoje tá bom o café. Então tá bom. E o que que você separou pra nós ouvir? Olha, Luiz aí, dizendo que fez café bom porque o Flamengo ganhou aí, tá vendo? Mas depois de levar uma surra do Vasco, ainda quer bater papo ainda, olha só. Pois é. Tá. Ó, Luiz, é isso aí, né? Ele tá bem aqui ouvindo também, tá, Luiz? Certo. Pois é. E vamos ouvir essa música com o Nenete Dorim, né? E Alma Ferida, né? E pra quem você manda? Vou oferecer pra você e sua família, Oscar Neto e família, João Francisco Borges, né? Parabéns, João Francisco Borges, pra você e sua família aí, João Francisco. E muita saúde, muitos anos de vida, muitas, né, assim, coisas boas na vida de todos os aniversariantes, né, Luiz, da semana, né? Certo. E oferecer essa música para toda a nossa família do Brasil Caipira e tenha um bom final de semana a todos e para vocês aí da rádio, viu, Luiz? Viu? Obrigado, com Deus, até segunda. Amém. E pro meu amor que tá aqui também. Muito bem, tá. Até logo. Até logo. Em Brasília, 6h26. Que eu ando e eu vejo o teu olhar, como se fosse a luz das estrelas a me guiar. Na sombra da noite eu fico vagando contigo a sonhar, vendo teu rosto sorrindo a me chamar. Sinto amargura no peito, meu coração sufocar. Sinto a minha alma ferida, sem a luz do teu olhar. Ai, ai, ai, ai. Viver sem amor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Com tristeza, saudade e saber que sem o teu amor não posso viver. Lembre o passado e procure, querida, me compreender. A mim prometeste que seria minha até morrer. Agora notei que está muito mudada, parece esquecer. Não posso acreditar que tudo queira romper. O nosso grande amor jamais terá que morrer. Ai, ai, ai, ai. Saudade e dor. Rádio Câmara, a sintonia que faz história. Em Brasília, 6 horas e 34 minutos. Eu aproveito, mando um bom dia, um abraço a todos, donos de mercearia, de mini mercado, de padaria. Que hora dessa? Já abriram as portas, já estão negociando. Tomara que tenha um bom movimento para vocês aí. E agora deixa eu prosear com a paraguaia mais caipira do Brasil, minha amiga Mercedes. Bom dia, Mercedes. Buenos dias, Luiz Rocha. Mais um final de semana chegando, né? E segundo sua sabedoria, o que que está previsto para nós de bom nesse final de semana? É, primeiro eu quero já deixar minha homenagem pro... pro João. É, Francisco Borges, né? Que domingo tá fazendo aniversário, né? Por favor. Sim. Parabéns, meu amigo João Francisco Borges. Hoje, me lembrando de você, lembrei do seu aniversário e percebi que o seu dia ainda não chegou. Mas mesmo assim, quero desejar a você todos os meus sinceros votos de muitas felicidades e muitos anos de vida. João Francisco Borges, que a esperança e o sucesso sejam suas metas, que a paz e a alegria sejam suas bandeiras de lutas, para que você possa vencer todos os obstáculos do dia a dia. Que este dia seja um dia inesquecível para você e que cada novo dia seja cada vez melhor. Que você confie sempre na sabedoria do Senhor e acredite em você, porque você é também uma criação divina, a imagem de seu amor. Parabéns pelo seu aniversário, mesmo adiantado. São os votos sinceros da Mercedes Bobadilha. E pro final de semana, lute diante das coisas difíceis de sua vida com amor e sabedoria, para que um dia você possa olhar para trás e dizer: foi difícil, mas venci. Um bom final de semana para todos. E Luiz Rocha, aí, qualquer dia você me fala que eu tô devendo pro João Francisco Borges, que ele me falou para falar uma música em Guarani, tá? Aí quando você... eu já preparei, quando você quiser, aí eu falo pra semana que vem, quando você quiser, tá bom? Combinado. E vamos ouvir com Rolando Boldrin, Vida e Vida Marvada. E até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda, em Brasília, 6h37. Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra comer radinho a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora deste plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso ou no reverso da vida inteirinha, ai de encontrar-me no cateretê, ai de encontrar-me no cateretê. ditado tido como certo, que cavalo esperto não espanta boiar. E quem refuga o mundo resmungando passará berrando essa vida marvada. Compadre meu que envelheceu cantando, diz que iluminando dá pra ser feliz. Por isso eu vagueio ponteando e assim procurando a minha prolixidade. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora deste plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa com uma visitinha, que no verso ou no reverso da vida inteirinha, ai de encontrar-me no cateretê, ai de encontrar-me no cateretê. Brasília, 6 horas e 41 minutos. Há pouco falamos que hoje comemora o Dia do Cerrado e vamos falar mais um bocadinho sobre esse assunto, porque foi lançado ontem aqui na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Cerrado. O objetivo da frente é acompanhar, propor e analisar propostas e programas referentes à proteção do Cerrado e aos biomas existentes no Brasil. E para falar sobre essa missão, vamos conversar agora com o deputado Roberto Balestra, do PP de Goiás, que está em seu 8º mandato de deputado federal, membro da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Deputado Roberto Balestra, bom dia. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Deputado, o senhor, como membro dessas duas comissões, eu pergunto para o senhor como manter o equilíbrio de preservação do Cerrado e do desenvolvimento rural. Olha, hoje nós temos diversos instrumentos, né? O principal deles é a educação, para que o produtor saiba fazer corretamente o uso do solo, fazendo a preservação das nascentes, né, fazendo a conservação de solo, fazendo as curvas de nível e fazendo as rotações de culturas necessárias. Então você passa a ter uma área de produção constante e sem agredir o meio ambiente. É, no caso, a gente precisa das duas coisas. Que mensagem o senhor daria tanto para o pessoal que lida na produção do campo, como para a gente que mora no, na região centro-oeste, onde esse bioma predomina? Olha, o conselho que eu dou é exatamente que cada um de nós tenha o respeito necessário e o suficiente para poder trabalhar a terra. O bioma cerrado, foi a grande salvação do Brasil, e é a grande salvação do Brasil. Desde que descobriram que o que limitava a produção no Cerrado era o alumínio. Então, feita a correção e as adubações corretas, ele é um grande produtor de grãos. E está provando isso porque hoje o Brasil é um grande exportador, graças exatamente à produção do Cerrado. E a preservação, não só com a conservação do solo, através das curvas de nível, a rotação de culturas, mas principalmente a preservação das nossas nascentes. Quanto mais preservado, melhor. porque os grandes mananciais têm sua origem exatamente no cerrado. Então é preciso que o homem tenha esse respeito, porque ele estará com isso preservando a própria vida. Muito bem, um sem o outro não vinga nenhum dos dois, né? Não vinga, porque se não houver esse respeito, a primeira vítima será o próprio homem. Né? Em todos os lugares em que o homem não teve respeito à natureza, ele foi a primeira vítima. Então, nós não precisamos inventar a roda, porque ela já foi inventada. Existe aí já um processo que todos nós conhecemos no mundo inteiro. No Brasil, como é mais recente, houve num primeiro momento uma devastação muito desordenada. Mas hoje, graças à tecnologia, graças à comunicação, o homem passou a ter um cuidado maior com a preservação e com a utilização do solo. Tá certo. Deputado Roberto Balestra, muito obrigado. Um bom dia, bom final de semana para o senhor. Bom dia para você também. Que Deus nos proteja a todos. Amém. Fica com Deus. Em Brasília, amém. 6h45. E mais uma vez eu quero reforçar. O encontro dos amigos do Brasil Caipira deste ano será dia 25 de outubro no Clube da Ascad, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Na semana que vem eu já vou passar todas as informações. Mas se você quiser entrar na internet Clube da Ascad, você vai ver toda a estrutura. E é uma parceria que nós estamos fazendo. Se tudo correr bem, for uma festa bonita, bem organizada, que não desperdice nada e nem falta nada, vamos ver se esse encontro se torna uma tradição para a gente, pelo menos duas vezes por ano, se encontrar, botar a prosa em dia e escutar umas modas das boas. 6h46, e agora eu vou prosear com minha amiga Jandira Rosa. Bom dia, Jandira. Bom dia, tudo bom? Bom, tá na hora de botar o pé na estrada? Tá. Mas antes de sair, o que é que nós vamos escutar? Coração de Ouro com Vieira e Vieirinha. Vai pra quem? Pra Chiquinha, pra você e sua esposa e pra toda a família do Brasil Caipira. Fica com Deus, bom final de semana. Pra você também. Em Brasília, 6h46. Se eu pudesse escrever na água, como se escrever na areia, trazia seu nome escrito com sangue da minha veia. Que zóio preto que relampeia, coração duro que não brandeia. Tenho um coração de prata, tem dia que fica preto. Quando me aperta a saudade, meu coração dá um aperto, dá baque duro dentro do peito. Quero alegrar, mas não tem jeito. Tenho um coração de prata, bem podia ser de vidro. Se fosse ouro valia, era um coração querido, tinha valor, era garantido. Como é de prata, tá desvalido. Fosse coisa que eu pudesse pra ganhar meu coração, daria o meu ferido em troca do seu questão, que fosse livre da judiação, fosse completo na estimação. Em Brasília, 6h49. Você tem compromisso às 7h. tá na hora de botar o pé na estrada. Enquanto isso, eu vou prosear um cadinho com meu amigo Rogério do assentamento Renascer. Bom dia, Rogério. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Tudo sob controle. Gostou de ouvir o deputado falando sobre o Cerrado? Rapaz, mas o homem fala bonito demais. Você já viu o Rico falar? É a mesma coisa que ele tá falando comigo. Aí. Então tá bom. É assunto que você compreende, né? Com certeza, Luiz. Com certeza. E o que, que o amigo escolheu pra nós escutar? Mover aí o cuitelinho aí, Luiz. Vamos, pra quem você manda? Eu vou oferecer aí pro aniversariante, né? O seu João, né? João Francisco Borges. Francisco Borges. É, vou oferecer aqui pro seu João Mineiro também, que ele já deve estar ouvindo. É, pra galera, pra Leonido Siqueira, pra Leonido aqui de Sobradinho. E pra turma toda que estão ouvindo isso, que ainda tem mais um pra ligar por aí, né? Tá bom, então, bom final de semana. Pra todo mundo. Em Brasília, 6h50. As garças da meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Da parentaia, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei forte batalha. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se enchem d'água, que até a distância atrapalha. Em Brasília, 6 horas e 53 minutos. A rapinha do Tacho, a derradeira de hoje. Quem vai indicar para nós é o nosso amigo Brandão, o amigo do sertão. Bom dia, Brandão. Bom dia, Luiz Rossi, todos os ouvintes da Rádio Câmara, programa Brasil Caipira. Bom dia pra toda a turma, Luiz. Quase você escapuliu. Qual a cantiga? Qual que você escolheu pra nós arrematar o programa de hoje? Pra quem você manda? O remate de hoje foi pra toda a turma do Brasil Caipira, principalmente pra o seu João Francisco Borges, aniversariante do dia, né, Luiz? Sim. Um abraço pra ele, que Deus abençoe, muita paz, muita saúde, muita felicidade pra toda a família. E eu escolhi aí, ô Luiz, com a entrevista com o Chico Rei Paraná, essa moda que é muito bonita, né? Certo. Vai pra toda a turma aí. Obrigado, tá bom final de semana. Você também, obrigado, até a segunda, se Deus quiser. Bom, e desta feita me dou por satisfeito, agradeço a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara e continue, porque o Jornal com a Palavra começa agorinha às 7 horas, a Elisabel já está por aqui, o link está a caminho, está chegando. Obrigado a todos que nos ouviram, ligaram e me ajudaram a fazer o Brasil Caipira de hoje. Obrigado, Fernando, ao Bibiano, que todos tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus até segunda e a gente se despede com a indicação do Brandão. Chico Rei Paraná, a entrevista. Estou pedindo, por favor, meus bons amigos, fiquem um pouco comigo, com vocês quero falar. Peço também que cada um puxe a cadeira, não repare, é de madeira, mas dá bem pra se sentar. E acreditem, estou muito agradecido por terem me concedido hora pra me escutar. É uma prova de que todos que vieram certamente não quiseram meu convite recusar. Amigos e parentes saíram pra visitar. Por muitas vezes sonhei com este momento, porque meu depoimento pode lhes interessar. Todos meus filhos criei com muito carinho e lutei sempre sozinho pra lhes dar o que comer. E fiz de tudo para dar tranquilidade, o caminho da verdade eu mostrei para viver. Lhes dei escola do primário à faculdade, e foi na realidade tudo que não pude ter. Está superado tudo que vou escrever. Tudo que escrevo para eles tem defeito, e me encontro sem direito do passado reviver. Mas se esquecem da viola de madeira que sustenta a casa inteira, temos que agradecer. Vejam esta coleção, vê se não tenho razão de chorar como chorei. E verifiquem entre os discos estrangeiros que não tem um brasileiro, a não ser os que comprei. Eu não suporto este som exagerado, além de ser importado, país eu não sei. Me fere tanto este disco forasteiro, que foi pago com dinheiro que na viola ganhei. E se possível, meus amigos da imprensa, tomem uma providência.